basta enviar um e-mail para miriamandrade@radioantenaweb.info. Do que está à espera? Deixe a sua sugestão ou apenas um olá. Acredito que fará toda a diferença. O Ruben já fez o seu pedido via e-mail e claro que eu disse logo que sim. Ele pediu os Linda Martini, banda portuguesa de rock que faz muito sucesso e tão merecido. Uma curiosidade sobre o nome. A origem do nome da banda deve-se a uma amiga de Pedro Geraldes, guitarrista, que conheceu quando fez Erasmus. Ela chamava-se Linda Martini. Ainda hoje nem acredita que tem uma banda com o seu nome. O Ruben deu uma liberdade de escolha no tema e eu optei por deixar-vos com o meu favorito, Amor Combate, agora. Eu quero estar lá quando tu tiveres de olhar para trás. Aquilo que nunca cantar bem alto. Os rapazes que a cantam vêm pela terceira vez ao Rock in Rio Lisboa e prometem casa cheia no Parque da Bela Vista. Claro que já sabe quem são os Linkin Park, com o single que já esteve 12 vezes na tabela Billboard dos Estados Unidos. O What I've Done é a poderosíssima com que fica entregue. E que vem entregue, não acha? Até já! Acabou de ouvir os The Killers com Human e diga-me lá, é humano ou da serine? Se é daqueles que adora dançar todas as noites, deve fazer parte dos 54% de portugueses que acorda cansado. Acertei? Sim, ouviu bem. Um estudo da Oficina de Psicologia afirma que para além dos 54% que acordam cansados, apenas 27% se sente revigorado ao acordar. Eu confesso que acordo e deito-me cansada, mas adoro acordar. Tem de ser este o espírito, não é? Fico agora com os portugueses Capitão Fausto e o single Música Fria. Esperemos que não traga o frio de volta, mas que nos aqueça bem a alma. Até já! Que não pode recusar. É fácil e eficaz. Tal como acontece desde 2007, no último sábado de março, todos os habitantes do planeta são convidados a apagar a luz às 8h30 da noite numa ação simbólica em defesa do ambiente. Sim, eu sei, já passa da hora, mas ainda vai a tempo. Vá, apaga as luzes, acenda umas velas e fique na minha companhia. Melhores serão que este? Impossível. Aposto que por isto é capaz de sobreviver às escuras por umas horas, certo? Para lhe dar coragem, fique com uma das minhas favoritas do simpático e talentoso Michael Bublé. Haven't Met You Yet, agora no seu Sol Mais. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. So much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. But somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. Just haven't met you yet. They say, oh, it's fair in love and war. But I won't need to fight it. We'll get it, fight it. We'll be every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet. Então, e já tem planos para amanhã? Não? Vá, não se preocupe, porque o Soul Mais prepara-lhe sempre algumas sugestões. A primeira invoca um grande nome da música portuguesa, Rui Veloso. É amanhã que, na companhia dos músicos Alexandre Manaia e Berg, Rui Veloso apresenta, num formato intimista e de grande cumplicidade entre músicos e público, os seus grandes êxitos e outros temas que há muito não sobem ao palco. Imperdível, não acha? Amanhã também é o último dia em que pode ver a comédia Lar do Ocelar no Teatro Tivoli. Com mais de uma centena de sessões, salas esgotadas, mais de 60 mil pessoas a aplaudir e duas nomeações para Globos de Ouro para Melhor Espetáculo de Teatro e Melhor Atriz de Teatro, tendo a Maria Rueff ganho a segunda, Lar do Ocelar tornou-se numa das maiores peças e mais irresistíveis de 2012 e 2013. E ainda vai a tempo, mesmo estando em 2014. Por hoje é tudo, marcamos encontro no próximo sábado e não se esqueça de me enviar e-mail para miriamandrade@radioantenaweb.info. O resto de um excelente fim de semana. Fico com a nova de Sam Smith, esta eu adoro, Money on My Mind. Beijinhos e até para a semana. No money on my mind. No,